Tenente, Leverstein, Tenente Alfa, no Lácio Matóis, 1849, 5 horas, 20, nossa persona, boa, 9139. 2129. Ele é Force 2, 5 to 6 on the ground, 0 to, confirme ao Ipron. Ok, Force your left, vai ao hotel, and proceed your text until military Ipron. Hotel, deixa eu clicar aí, por atenção. Jorelken. Voo no 923, ali mantém 910. Ali mantém 910, voo no 923. Cruzadora pro 6309. Mantém a chegada, 6309. É. Papa Romeu aqui da Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da árvore. E o Serra Lima, contato radar, 4000, o quilo Serra Lima no Cedarbo. Gente. Salvador, muito bom dia, 9131, pode mais espera aqui para nós já. 9131, ali mantém 10. Prezado, ali mantém 10, sou 9131. Está livre, LS, repórter estabilizado. Prezado, 2000, repórter estabilizado, 6311. Então, vamos fazer dois toques arremetidos em Valença e regressa. Gente, o quilo Serra Lima, Arvo 4000, quilo Serra Lima. Gente, atingindo o 4000 no momento, vai chamar para o cancelamento. Gente. Controle, bom dia, voo 923, decolado, subida da ELP. Voo 923, contato radar 360, saída da ELP. 4299, chama Recife, 1251-3325. 251-3325. Departure Control, good morning, this is Azul 9131. Azul 9131, radio contact on departure, climb to level 370, Puka departure. 370, Puka departure, Azul 9131. Localizador Capa Vista, Chinelli 63, zona 1. Torre, 118.95, Chinelli 63, zona 1. 118.95, zona 1. Para o táxi, voo 1605. 149 a bordo, 6 horas e 4 de autonomia, volta em Recife, dando o número 5. Zado, LS X-Ray, Campa Vista. Horas e 4. Posso confirmar o trem todo? Ainda está em cima, reportarei com a baixa travada. Gente. Acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 021. Ok, estou autorizado para 050, no 021 ou no 888. A Avianca curta final após o LR manter. Sim, após a gente mantém a passagem do Avianca. Chinelli 6311, chega o trem de pouso, pista 10, pouso autorizado, 130 graus, 10 nós, altinho no 021. Baixo travado, ele veio pouso na 06311. Vai solicitar a modificação do presente, vai ser detida, fazer o estoque da emissora em Valença. A Lima na escuta. Ah, positivo, dá ciente. Dá ciente, chamada para a Pilo Serra Lima, plano de voo modificado aos 12, 10. Desça para altitude de tráfego, frequência livre para coordenação. Ciente, está levando 040 no momento, vai chamar para a região. Gol 1923, chama-se em Recife na frequência 1033 decimal 25, alterna 1125 decimal 1. 3325251, bom dia. Bom, 20 graus, 1 dúvida. Líder de colagem, 0, 0. Contato radar, saída da El, Leda Bridge, sub e mantenha nível de voo 360, mandei o perfil de saída. 36 no perfil. Camarada, 2, 2, 1. Lado à esquerda, vem a pista, chaminada é pronta, Zulu até o meu. Para o táxi, estacionário 6312, 136 a bordo, 3:30, está alternando o Natal. Estão no lugar. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais no corredor Vera Cruz, reporte para item. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha-se a 500 pés no corredor Axé, reporte para o Itapuã. Bridge, de sub manter nível de voo 340. Tá, eu leio da Brito, sub manter 340, tá 3663. O controle, Toia, o controle é o Papá Romeu, Zulu até Romeu. Prossiga. Decolou da 17 com curva direita, 1000 pés, o corredor axé restrito, aguardando liberação para ascensão. 3h40 de autonomia, alterna a sombra dele. Em função de 3, Salvador, faz a escravagem de frente, aí, arrasta a E aí, passando em frente, ponto de esperação de 18, 9, 5, 5, 2, 2. Gol no 888, autorizado, final do procedimento TLS, reporte estabilizado. Tá lá. Nave que decolou da pista 197, prossiga. É o Papa Romeu, Zulu até Romeu. Em condições visuais no corredor Axé, reporte farol da barra. Zulu até Romeu, manterá em condições visuais, 1000 pés, até o farol da barra. Na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Ok, 125 1, 133 25 com Recife, 605, obrigado, bom dia. No 398, acione identificação, autorizado a chegar da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 021. Espera no 398, desse mantém o nível 140, 140 inicialmente, 140. Aquilo é FS, eu ainda contato. 3998, atingi, mantém nível 140, aguarde na terminal para continuar sua descida. Temos tráfego embaixo da aeronave que ainda não está em contato com o radar, que está com controle de Léo. Gol 1-888, completo final do procedimento TLS, retorno na frequência 118.95. 3295, tamo aí. Ei. Trip 5221, autorizado a decolagem, 130 graus, 29. Chanesham Control, 208, bom voo. Voo 350. 35 pro de Puka, na perfil da Puka, Chanel 6312. Quando possível, Romeo Fox 018, por gentileza. Confirmo, controle. Quando possível, se puder coordenar, o Romeo Fox 018, o Chanel 6312, agradece. Aguarde coordenação. Passando o farol da paz, Lula Torre Romeu, doutor. Na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Afirmativo, 125, 133, 25, 1, recente, obrigado, 3633. Salvador, TRIP 5221, ARBO. TRIP 5221, contato radar, saída ARBO, suba e mantenha nível de voo 200. 5221. Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, aguarde para transferência. Quebec. A posição é aguarde. Romeu Oscar Bravo na escuta da torre. Frequência 118 decimal 95. Bravo. Lima que deve ter uma deposição devido ao helicóptero. Está ponto, ainda não está em contato com a torre. 31PAB, 4 horas e 40 com 5. 31PAB, 1-1-8-8. Negativo, temos tráfego abaixo das aeronaves. Não bate, aguarde para a sua descida. Vitor Mike Quebec, chame torre na frequência 118.95. 895 Quebec. Papatango Victor Mike Quebec. Mike Quebec, reporta na curta da 17, ajuste no 021. No 021, reportará na curta, Quebec. K Mosca Brava, reporte no solo da Bata, 120-10-9. Lima, Kilo X, decolar 227, controle 208. Vitor, Mike Quebec, com tráfego, ficou Robson 44, vai pousar direto na Bata. Ciente, Quebec. Quebec, o vento Salvador 120 graus, 10 nós, pouso autorizado, 17. Livre pouso, né, 17, Quebec. Kilo X-Ray, contato radar, mantenha-se em condições visuais no corredor até a 1.000 pés. X-Ray. Controle, Gol 982. Gol 982, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desce inicialmente a nível de voo 1.50. Desce inicialmente a 1.50, Gol 982. Motor Salvador, bom dia, 3.4, ciente da novembro. Controle Gol 982, passa 1.60 para 1.50, para prosseguir na descida. Oceano 6225, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento RS, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, final 1.60. 982, boa etapa, desça e mantenha a altitude de 3.000, ajuste 1.021. Na muito obrigado. Afirmativo. Trip 5494 sem identificação. Livre, Quebec. Código 5542, Valença para Salvador, aguarde contato radar. Você era no 398, controle. Dois Recife agora, 12685, alterno 2545, câmbio. Opera 1398, controle. Aproveitou para descida, evitar tráfego e prosseguir no sequenciamento, curva esquerda para o 360, se houver falhas, voe para Itape ao cruzar radial 260. Está na radial 360, está livre de descer e manter os A5-0. Estamos na rua 360. Quilo Serra Lima, acione a identificação, deseja prosseguir para Salvador, instrumento com quem? Controle, bom dia, Santos 3304, decolou Arbosa. 3304, contato, sub mantém nível 300. 300, sem restrições, 3304. Ocean 6225, com IELTS. Torre 1 no 895, bom pouso. Ah, tá bom. Temos sequenciamento agora. Submantém o 040.